baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Agora, agora, o som das marcantes envolve você. DJ Elias Concordiense, detonando as marcantes. DJ Elias Concordiense, o DJ que detona em Concórdia do Pará. Voltará Batida e no seu coração. Música é festa, é agitação. show, fazendo você se apaixonar, se apaixonar, se apaixonar. Quero dançar contigo até o amanhecer, mas vem agarradinho, só eu e você. Um som que toca forte no seu coração, DJ Irã comanda e arrasta a multidão. Foi essa odisseia que me conquistou, é o som de Santa Bárbara que dá o show. Junto com o consagrado que é o DJ Irã, ele quem faz a festa pra todo o povão. Vem como está, que é muito bom, tocando na batida e no seu coração. Ficar assim. está de volta. Banda Os Brothers. A verdadeira marca do Melody. Vem pra me amar, nova sonora do novo Tupinambá. DJ Dinho é Tupinambá, que me fez ficar assim. Vem pra me amar, com DJ Wesley vou me apaixonar. DJ Toninho é Tupinambá, vou te amar, volte pra mim. Novo Tupinambá. Yeah! Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A verdadeira marca do Melody. Fernanda, mas eu não consigo. Vem, me traz o seu sorriso. Vem me amar, ensina o nosso amor. Ele não pode ter um fim assim. Onde estás? Me dê um toque. Vem me amar, eu te desejo. Não se vá, eu quero ter você aqui. Por isso não me deixe, esse som toca pra mim. Com DJ Grace e JC, DJ Eduardo vai tocar. Com Mini Tupinambá, é o Mini Tupinambá. Você vai sentir, eu tremo em terra. O DJ da galera, DJ Elias, let's go play, meu DJ, manda ver. Me apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás. O teu jeito de ser me enlouqueceu. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Te confessei. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. Banda Os Canibais. Teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Quero você, sei que vou te conquistar. Quero você. Vou te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. Te conquistar. Retomando as marcantes. Retomando as marcantes. tem como comparar. Sentido. deixando a sua festa diferente. Não pude me conter. O coração bateu mais forte ao beijar você. A gatinha gatinho especial, 100% alto astral. Amor da minha vida, não vou te perder. Amor da minha vida, não vou te perder. Detonando as marcantes. Agora, agora, o som das marcantes envolve você. DJ Elias, é saudade. Quero teu carinho, quero teu calor. Eu sou sozinho, querendo teu amor. Me deixa assim, eu não tô numa boa. Tem pena de mim, não me deixa à toa. Vai, amor, diz o que anda acontecendo. Olha, amor, pouco a pouco eu estou morrendo. Onde está você? Não diga que não me quer mais. Lado a lado com o nosso amor, era tão lindo.

rebolado, tirando o povo e o requebrado. Todo mundo gosta, o povo dança, a galera vibra e o Vascão toca. Todo mundo gosta, o povo dança, a galera vibra, o Vascão toca. As marcantes. Já tentei dizer só expressando com o olhar, mas não adiantou não, você não conseguiu decifrar o que eu quis dizer pra você. Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar o que você tem pra me dizer. Não perca seu tempo falando besteiras, eu tenho mais o que fazer. Vou sair para o novíssimo Tupinambá, ver o Altamira, Volante, DJ Tiro, Tonino e Wesley a tocar. Essa música assim tão especial, que toca no fundo do meu coração, até que essa voz não me é estranha e demonstra tanta paixão. Esse sou eu aqui, no novíssimo Tupinambá, fazendo minha declaração de amor pra você, minha princesa. Com as notas da minha canção, espero tocar no seu coração pra fazer você se apaixonar como se apaixonou pelo cenário futurístico do novíssimo Tupinambá. Tupinambá, Tupinambá. Bunda só na moral. Novíssimo Tupinambá, ver o Altamira, Volante, DJ Tiro, Tonino e Wesley a tocar. Essa música assim tão especial, que toca no fundo do meu coração, até que essa voz não me é estranha e demonstra tanta paixão. Esse sou eu aqui, no novíssimo Tupinambá, fazendo minha declaração de amor pra você, minha princesa. Com as notas da minha canção, espero tocar no seu coração pra fazer você se apaixonar como se apaixonou pelo cenário futurístico. Comando só as balas das marcantes. DJ Elias Concordiense, então manda mais uma aí, meu DJ. A sua decisão está tomada, te vai a outro lugar, a outro lugar. E sabe aonde irás e com quem estarás depois de mim. De repente, sem pensar, tu te vais daqui, sabendo bem, sabendo bem. E não poderei viver se não estás aqui junto a mim, junto a mim. Se tu te vais, sabes que fica um ano a ponto de morrer ao ver essa distância e eu sozinho aqui. Se te vais de mim, se tu te vais de mim, te vais, a vida não será um pouquinho antes foi. Te juro que tenho jamais por você. Se te vais de mim, se tu te vais de mim, se tu te vais no amor de mim, eu não serei feliz. Não, não. Se tu te vais de mim, se tu te vais no amor de mim, porque tudo acabou assim, meu amor. Fala-me, fala-me. Porque essa indecisão que me rompe o coração, diga por quê, diga por quê. De repente, sem pensar, tu te vais daqui, sabendo bem, sabendo bem. E não poderei viver se não estás aqui junto a mim, junto a mim. Se tu te vais, saibas que fica um ano a ponto de morrer. Ao ver essa distância, eu sozinho aqui. Se tu te vais de mim, se tu te vais de mim, se tu te vais, a vida não será nunca o que antes foi. Te juro que pra mim jamais deu você. Se tu te vais de mim, se tu te vais de mim, se tu te vais, meu amor de mim, eu não serei feliz. Não, não. Se tu te vais de mim, se tu te vais, meu amor de mim, eu não serei feliz. DJ Elias com Codiense, o DJ das produções. Agora, agora, o som das marcantes envolve você. De mim e bate forte meu coração. É o novo Aquisom. Quem arrasta a galera é o novo Aquisom.

Uma aí, meu DJ. Volte, meu amor. DJ Elias Concordias. Detonando as marcantes. Estou sofrendo por você, meu bem, não vá. A noite é calma, na madrugada. O quarto é frio, de onde estás? Estou perdida, tão sozinha. Preciso te amar. Eu dou pro você. Os Brothers, a verdadeira marca do Melody. Volte, meu amor, sempre te amei e vou te amar. Veja como estou, sofrendo por você, meu bem, não vá. A noite é calma, na madrugada, o quarto é frio, de onde estás? Estou perdida, tão sozinha, preciso te amar. Eu dou pra você. Concordiense do estúdio P.